Alto, visual, tá 3305. Tá 3305, passa tudo, São João, Patrante. Aproximação, chama tudo, Salvador, frequência 198, pessoal, Alexandre. Torre Salvador, 1-18-5, é isso? 1-8, pessoal, 9. Exato. Salvador, boa noite, é o TAM 3305. 3305, continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 109. Ciência, vai dando pista livre. Autorizado pouso, pista 10, vento no 60 graus, 09 lá. Ciência livre, pouso na 10, o TAM 3305. 1096, no colônia 10, chama o controle 20298. 208, 109. 3005, redução para 2009, 2782. Mas eu vou ver com certo radar na decolagem, né? Sua via sai da bomba para o nível 370. Minha 303, desça para o 3, 1013, lixo 10, 19, autorizado o ILS. Confirma minha 303, senhor? Eu sou primo do leite. Negativo, minha 303, continua a via para o 3, autorizado o ILS, família estabilizada. 72.000 pés, reportarei estabilizado o ILS, deixa a 303. Mais 1.7.2, desça para 3.000 pés, ajuste ao 0, é nóis. Permanece no 0, 1 ou 9. Retrato à sua direita, posição de 2 horas, 10 milhas, correndo 2.300 pés. Cente, 0 na perda, 3 metros, 2 7 8 2 1 7 0 sua identificação. 1 7 via para 5 0 0 1 0 1 9 via chegada da Gomes Joana. Processos da chegada com médio ônus, SV, chegada com médio ônus para 050, está 11 dias da posição patológica e permanece sob vigilância. Na segunda vez, completa a aproximação, torre 18, próxima hora. Linha 73, tráfego 76 milhas à frente, inicia a sonda para aproximação. 273. Linha 10 no 9, autorizado ponto pista 10, entra no 50 graus 109. É, 104, confirma? Firmo, 150 graus 109. Obrigado, ponto autorizado. Falou que a aeronave que pousou à frente reportou turbulência na curta final. CNM 3013. Muito obrigado pela informação. 1096, suba e mantenha o nível 350. 350 restrito, voo 096. Instrumentação e identificação. Sistema 5 permanece sob vigilância, dessa via, chegada a bloco para 4 mil pés, último zero no lado. Estação de posição 2 na praça, na posição 2056 na aproximação, com 130 mais de grau. Compreste LS, se chama Torre, 198, aproximou 900. 198, 900, 753, está reduzindo. A 2782 continua a aproximação ao longe de pista livre, que negar o meu 09. 09, 1782. Pelo 96, chama o centro Recife, frequência 12685 e caso negativo 9545. Sessão para o nível 350, Recife, frequência 125, decimal, perdão, 126, decimal 85 e alternado 125-400. Chama Recife 125, 125-45, obrigado, boa noite, 1-0-0. 1-0-0. Alfa, Taxi Alfa, Juliette, portão 2 na minha escuta. 280, Salvador Recife, 350, nível autorizado, via curso 17, decola da pista 10, primeira curva esquerda, entrada Puca, Jamo, Caju. 120, decimal 8, controle, acione 5435 no transponder. Ótimo, descida para 2.000 pés autorizados, vítima 09. Número 9, decima 8, controle. Chame o carro para o chibeca na meta. Só por informação, para o trânsito, gol 1970, reduzindo a velocidade agora. Feito o todo o teste, está mais. Está fugindo, solução. Chama a torre 118 decimal 9, azul 4235. 4235. 4235, final estabilizado. Boa noite. 4235, faz uma aproximação, aguarde que está ali. 4235. 1970, no solo 41, libera à direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 8, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 8, 1970. Estamos 78, assume identificação, dessa via chegada para a média 1 para o nível 150. Que legal no 09, autorizado pouso no 0, vento no 70 graus, 8 mais. Juro, pouso 423. Contato radar, seu trigão 78, 7 meses da posição, apoia e permanece sob vigilância. Comando 72, curva à direita pelo A1, 70 para o localizador. Para o senhor recebeu alguma indicação do localizador na capa anterior? Aonde mais interceptação falsa do localizador? Terra, cruza 2.300 pés, complete LS, chama a torre 1895, 2.596. 2.900 agora. E Salvador, boa noite, 5.976. 5.972. Que negar 1019, autorizado o pouso, pistão 0, vento no 70 graus, 8 mais. Tem reposição na Gabriel, 5972. Se for isso para confirmar, está ligado com a pista? Afirmativo. Deixa ligado. Alfa Juliette, fazer o 4235. O 4235, Juliette, portão 01. Juliette 01, 4235, obrigado. No solo as 48, libera direita, taxi Alfa, quilo, pátio 3, na minha escuta. Controle está em 1198. É. 2-4-6, acione identificação. Identificação a gol, controle. Gol, 2-4-6. Posição a 12 no momento, liga 255, desça via, chegada bomba para 4-2-3, ajuste no 020. Gol 888, continua a via para 2003, ajuste no 030, forma localizador. Via 2001, 20, forma localizador com 88. Tá 3178, redução 1909. Qual foi o seu 3178? Primativo. Eu estou com a sua meta, 035, iniciado pelo curso de localizador, descido até 3003. Qual 3171-3177, Sanduna, curva direita, voo na feira 065, forma estabilizada. A 065 desce para 2.3, existe uma 020, forma estabilizada. Solo aos 57, libera a direita, taxi Alfa, Juliette, portão 06, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 06, na sua escuta, 182. Three rules. 378, autorizado pouso 10, vento no 60 graus, 099. Pouso 031, 24, autorizado o táxi, chama o estoque no ponto de espera da pista 10, Senegal 1020. Azul 4959, boa noite. Azul 4959, boa noite. Parei Léo, agora instante 4. Pelo 2.7, dia 2.20, autorizado Electric Trade. Estão agora, vamos ver os copos. Autorizado, sem estar o táxi. Qual seria a saída prevista para Azul 4959? Sim, o Coral Holográfico. Coral Holográfico, muito obrigado. Presumo 78, no solo 01, na direita, táxi Alfa, Juliette, portão 7, na minha escuta. Juliette, portão 7, na minha escuta, 3, 1, 3. Autorizado, olha aí, Nicolau 10, vento no 60 graus, 09 mais. Nicolau 4959, copia. Afirmativo, contra 4959. Tava no 140, autorizado, Whisky 33, flamenhante. Nicolau da pista 10, primeira curva à direita na saída Coral 1 no Bravo. Fundo 2, correção 119, decimal 8, controle 5445 no transporte. Escola pistão no zero, curva direita na sua decoral 1 Bravo, controle 19-8, transponder 5-4-4-5 para o Rio 4-9-9. Nós confirmando 0225 no transponder. Então, copiado, 0225. Vamos para o pushback acionamento. código 980, decolou ao 04, chame controle, 20, posição 1, com o máximo de sinal 8. 19, obrigado, boa noite, azul 49, etc. Salvador, controle azul 490, boa noite. Passando agora a 1010, a sua escuta na PUCA. Levante 14980, suba via saída PUCA para o nível 350, de lado. Saída PUCA 350, azul 490, obrigado. Eu sou a posição Duna, complete a aproximação, chama a turma, salva 2, 1, 1, 8, decimal 9, 5. 1, 1, 8, na turma, encontrar a turma, no escapamento. O Salvador, boa noite, com 2, escapamento. 1, 2, 4, 6, Senegal 1, 0, 2, 0, autorizado o pouso, pistão no 0, vento no 6, 0 graus, 0, 9, 2. Gente, o meu 20, livre pouso, pistão na 0, 1, 2, escapamento. Direita Alfa, Juliette, na escuta, com 2, 4, 6. Baixa autorizada, decolagem 1-0, vento 140 graus, 1-0 mais. Decolagem, o... 3305, copia? Diga. Salvador Recife, 330 autorizado, via peso 1-7, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Cuca, Jamo, Caju. 1-1-9, decimal 8, controle, 5-4-3-7 no transponder. Autorizado, Recife, mesmo 330, decolada 1-0, no peso Cuca, Jamo, Caju. Controle 19-8, 5-4-3-7 no transponder, 3305. Já tiveram via, peso 1-7. Peso 1-7, 3305. Conhece, chantando pushback a acionamento. Fica dessa via para 406, via chegada morta. Via, segue via Juliette, portão 02. Segue pro 2 via Juliette, 1246. E 80, entra Recife, 1685. Esse caso negativo, 1600 decimal, 405 azul, 49, 80. 365, 2545, obrigado, boa noite, até a próxima. 409, espera aí. Tráfego Salvador, boa noite, geral 9973, informação alfa. Via 13-3 da janela, corrigiu, boa noite, suba via, saída São Paulo para o nível 360. Funciona descida para o nível 050, ajuste no 020, acione a identificação. Identificando, controle 050 com 1020. Consiga abandonar para o ADC, tá? Mantenha inicialmente a chegada, Pabong e Pabong do nome, com a média, descendo para o 050. 0024 permanece sob vigilância. Lenda, Motiva. 119 decimal 8 controle, 5442 no transponder. 30 com 15, 2360, peso 1-0 até Pulgávia, peso 1-6 conforme. Agora 10, cor direita, São 1, Lenda, Motiva, 198 controle, 5442 no transponder. 0993. Aguarde da presente, Romo, Monte, ou 6313. Aguarde da presente. Alfa da ponte 0 chamará 3305 10 ou 20.